Louvai ao Senhor, do céu Ele nos olha, nas alturas Sua glória é imensa. Anjos e exércitos em coro cantai, céus e estrelas, o nome do Senhor exaltai. Louvai, louvai, Seu nome é santo, Sua majestade brilha e ilumina nosso caminho. Louvai, louvai, em unidade cantamos para o Senhor nossa verdade. Sol e lua, iluminai a noite, estrelas brilhantes, testemunhas da sua vida. Céus dos céus e águas acima, todos juntos glorificai aquele que veio. Louvai, louvai, Seu nome é santo, Sua majestade brilha e ilumina nosso caminho. Louvai, louvai, em unidade cantamos para o Senhor nossa verdade. Monstros marinhos e abismos profundos, fogo e granizo, executai Seus dons. Montanhas e colinas, árvores em flor, todos os seres vivos, cantemos com fervor. Louvai, louvai, Seu nome é santo, Sua majestade brilha e ilumina nosso caminho. Louvai, louvai, em unidade cantamos para o Senhor nossa verdade. Reis e povos, jovens e idosos, unamos nossas vozes num canto precioso. Os fiéis se levantam para louvar Seu nome. Elevemos nossos corações, cantemos em uníssono. Unamos nossas vozes num canto precioso. Os fiéis se levantam para louvar Seu nome. Elevemos nossos corações, cantemos em uníssono. Louvai, louvai, Seu nome é santo, Sua majestade brilha e ilumina nosso caminho. Louvai, louvai, em unidade cantamos para o Senhor nossa verdade.